Y si no puedo chicharme, no soy de poco parada. No será lo que hace tu chiste fochilada. Mi coche ni leche sacaré capacidad. No pienso de leche sino con la capacidad. Tu será no braço, tu chique pra te lavar. Depois de limite, já cara é pra passear. Não pisa no Nike, senão vou nocautear. Por causa de eu vou parar lá. Tu será no braço, tu chique pra te lavar. Leva Juliette, já cara é pra passear. Não pisa no Nike, senão vou nocautear. Tu pede, mano, vou no Mac, mano. Bate rap no meu celular. Eu tô aqui das beat, mano. Tá pro meu mano, pé de black clonado, né? Eu fiz ela rebolar, mas ela não saiu do funk. Essa vadia é safada, pena que eu tenho a punk. Eu só quero ela pelada, sem cate fumando skunk. Rebola pra minha chapa, você já ficou de rock. Eu me falo essa parada, mas se for entendi antes. Hoje eu vou de glocada pros fake, não é adiante. Não acho que é pra nem se você é de diamante. Sinto do que eu joguei muito, não tem caso do que eu joguei na escola. Com hit nesse trap, comprei o de mola. O balo hoje na lente, mochilinha sempre cola. E as bichitas começam aqui, entre e tava bola. Por causa de eu vou parar. Tu será no braço, tu chique, vou te dar. Pelo Juliette, o jacaré vou passear. Não pisa no neck, senão vou não continuar. Tu será no braço, tu chique, vou te dar. Pelo Juliette, o jacaré vou passear. Não pisa no neck, senão vou não continuar.